Não posso cantá-la noutro tom. Não posso mudar a sua cinta. Não posso apagar o seu batom. Deixa rebolar a cintura fina. É a dança que enfeitiça o dançador e lança no olhar tom de torpor. Liberta o coração deixando em brasa. Asa enfeita o pássaro chamado amor e lança um perfume igual de flor. Da rosa e o beijo que arrasa. Se eu disser que já me envenenou, me fazendo cego enfeitiçado, eu digo a verdade, meu senhor. É forte a lembrança do passado. A morena era nua no sorriso, na vontade de florir, bebendo a lua na cuia da praia. E com a saia atiça o fogo pra subir o meu balão no incêndio da paixão e ganha um céu de deuses levados. Bate o couro, bate o coração. Canta sedução, dança bondade, negritude, negra tradição. No lume do desejo é um forte escravo em liberdade. Bate o couro, bate o coração, canta a sedução, dança à vontade, negritude, negra tradição. No lume do desejo é um forte escravo em liberdade.